mexe cabula, bibidi bobidi bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi bobidi bum. Salagadula, mexe cabula, bibidi bobidi bum. Isso é magia, acredites ou não, bibidi bobidi bum. A salagadula é, nem eu entendo este angu, mas a mágica se faz dizendo bibidi bobidi bum. Salagadula, mexe cabula, bibidi bobidi bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi bobidi bum. Bibidi bobidi bum.